Aham. Ei, chapa, encara seu dia como se fosse o último. Como se fosse o último. Pra gente é assim. Você vai pra rua e de repente pode não voltar. Pode não voltar. É o risco pela grana pra ter o melhor. Pra ter o melhor. E pra ter o melhor o nego arrisca a vida. Você arrisca a sua vida. Tem hora que o sentimento da grana não vale nada. Não vale nada. E nessas horas, cê quer o melhor, quer ter o melhor, logo de manhã a vida me diz que eu sou pó. Me sinto nada, isso machuca. Na esquina engulo as lágrimas, eu sou da rua, mas me sinto pó, eu tenho pó, pra me erguer continuar tendo do melhor. Mas isso um dia pode acabar. Endolo os papel, pensando em parar, não dá. Costume fácil, dinheiro vem rápido. E a necessidade deixei pra outros lados. Eu quero o lado que me leva pra glória. Quero a grana ostentando todo dia a vitória. A vida é um jogo, do pó um troco, e nessa vida planejei chegar no topo. Não nesse jogo, não com esse troco, mas sem opção. Fui pra rua, entrei no jogo, sem futuro, a gente faz o presente, vive isso tudo. A grana, os pó, os bagulho. E nas ruas, o que se ouve, droga é luxo. Poucos sabem, primo, o estresse disso tudo. Jogo a vida, não. A vida é um jogo, e você vence quando chega amanhã. Quem sabe hoje, seu último céu. Quem sabe hoje, primo, tu não endola os papel. Vou pra rua, e se eu não voltar, peço a Deus que abençoe quem ficar. Tem caminho que a estrada é sem volta, e o jogo termina quando se vê a derrota. Me sinto nada, e essa porra machuca. Na esquina engulo as lágrimas, eu sou da rua. E a vida, e os sonhos, para um pouco, deixe uma presa pro amanhã. Isso aqui é mais que sentimento, coração de gelo. Espero que isso é assim. Você vai pra rua e de repente pode não voltar. É um risco pra ter o melhor. Quem sabe hoje é teu último. Acordo sim, penso, hoje é um novo dia. De repente não, esse é só mais um dia. Às vezes acho que a vida não tem sentido. É quando sento no sofá e penso por que vivo. Coloco sobre a mesa um copo dessa bebida. Um gole pra distrair, escrevo essa rima. Deus, olhe pra mim e ouça meu pedido. Apenas peço força, o resto deixa comigo. Vivo nesse mundo, encaro e não recuo. Morro como um homem e não igual aos putos. Perdona-me, madre, se não compreendes. Meu coração não ama, lamento se não entendes. Esta é minha vida, não, nunca foi um sonho. Entre sonhos e ilusões, assim vou levando, tento fazer o melhor. Vencer com muito orgulho, dinheiro, chapa. Vagabundo, talvez seja porque não tenho me adequado à vida social. Pra eles, tô errado. O sentimento é real, palavras são vividas. Sejam bem-vindos, Platas de Ouro, capítulos da vida. Capítulo da vida.